o álbum que eu cheguei mais perto de terminar foi o Animais de Todo Mundo. Ah, isso eu completei. Não, nunca completei. E o de Heróis Marvel. Pô, o Animais de Todo Mundo era bonito pra caralho, que o fundo dele era sempre umas fotos, cara, gigantes. Eu acho que o meu ódio por Foca começou nesse álbum, porque tinha uma... ódio por Foca? Quem odeia Foca? Eu odeio Foca, cara. Eu odeio com todas as forças. Bahia só vem passando na minha cara. Por que você odeia Foca? Cara, é uma minhoca gorda com cara de piquinês, cara. Um bicho asqueroso, cara. Esse bicho é muito bonitinho, cara. Não, cara, eu tenho vontade... Essa aquelas propaganda que tem de nego matando foca, eu tenho vontade de pegar um bebê foca e bater na mãe. Caralho, com um bebê? Com um bebê. Eu tenho vontade de fazer isso com humanos. Não, cada um com o seu. Estou no paraíso, sou Rafael Salimena e esse é o Mimimi. Estou aqui com o Rafael Saldanha. E conheço gente que é tão pobre que tem só dinheiro. Não! E também Diogo Brito. Se você já me namorou em algum momento da minha vida, você já gastou mais dinheiro comigo do que eu gastei com você. Desculpe. Então. E mais uma vez, nosso carregador de piano, Leonardo Martinelli. E eu já tive tão na merda que eu já fui hóspede em Bangu 1. Já estivemos lá todos. Estamos aqui hoje para falar da nossa relação triste com o dinheiro, né? Todos nós somos pobres, já fomos mais pobres do que somos hoje ainda. Não, eu sou pobre hoje, eu já fui miserável, rapaz. Cara, mas eu vou te falar a verdade, cara. Todas as riquezas do mundo não valem um amigo. Voltaire. Ele trouxe a... Você já riscou a minha frase aí? Ah, se eu também que vá. Cara, quando a gente decidiu sobre esse... Essa não é do Johnny Depp, essa frase? Não, vamos ter vários também do Robert Downey Jr. Quando a gente decidiu qual que é o seu tema do programa, eu decidi também trazer frases aqui de impacto, né? As famosas quotes, né, citações na internet sobre dinheiro. Como eu não tenho muita coisa pra falar, então quando eu estiver entediado, eu vou falar e falarei também quem foi o dono da frase. É o dono agora. É o cantor. Você podia ter trazido aquele livro, Monge e o Executivo, né, pra tirar tudo dele ali. Quem mexeu no meu queijo. Pai rico, pai pobre. Então podemos dizer que nós somos empreendedores do inferno, né? Nós somos o contrário, o avesso do jovem empreendedor somos nós, né? A gente nunca investiu em nada. Somos os velhos. A gente só gasta dinheiro e não ganha com ninguém. Cara, a gente já tá numa vantagem, que atualmente a gente gasta o nosso próprio dinheiro. Mas até bem pouco tempo atrás era o dinheiro dos nossos pais ainda, ou seja, pois é, era pois duplamente derrota. Aí não, cara, aí por isso que eu não tenho, né, que eu sou um cara muito bem sucedido. Ah, muito bem sucedido. Você gastar o dinheiro do teu irmão, uma grande mudança. Eu vou ficar meio sobrando aqui nesse... Vou ficar meio sobrando nesse programa porque eu sou um trabalhador honesto. Então desde que eu era moleque eu trabalhava pra caralho. Mas eu era pão duro, mesmo assim. Mas eu ganhava dinheiro, então eu não tenho muita história pra cá. Porque eu não gastava, mas eu também não... Filhinho de papai. É. Agora eu pensei uma coisa. O Diogo trabalhava dando aula de guitarra. Sim. E eu fui aluno do Diogo, ou seja, gastava o meu dinheiro. Caralho, é mesmo, cara. Seu dinheiro, caralho, o dinheiro do seu pai. Da minha mãe. Aliás, isso mostra porque que hoje eu mudei de carreira, né? Porque... Pode ver que é um pupilo de sucesso aqui na música, saudade. Ordem cronológica, então, primeiro as nossas histórias de pobreza na infância, né, cara? É aquela coisa que quando você pega o seu álbum de fotos, você vê que tem mais fotos da sua criança pelado do que vestido, você sabe já que as coisas não iam muito bem pro teu lado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma distinção de que a criança é um ser essencialmente pobre. Porque por mais que teu pai tenha dinheiro, o dinheiro que cai na tua mão é bem menos do que ele ganha. Sim. Então sim. Você vai tipo, não importa, teu pai pode ser o Wake Batista, na tua mão vai cair 10 reais. Quanto é que será que é a semanada hoje em dia, cara? Boa pergunta. Boa, cara, pergunta. O meu pai dá pro meu neto 20 reais. Seu neto. Caralho, tá aí um cara viado, né, cara? Eu menino tem bisavô, cara. Isso é uma coisa rara. O meu pai dá pro meu sobrinho, que é neto do meu pai, 20 reais por semana. Cara, mas peraí, seu sobrinho tem quantos? Um, dois? Não, mas ele não dá pra ele, né? Ele dá naquele esquema que nem faz nos Estados Unidos, que quando tiver 18 vai pegar. provavelmente ele vai liberar antes, né? Mas ele, tipo, faz uma caixinha pro moleque. Ah, entendi. Cara, o meu pai, ele instituiu um sistema que lá em casa a mesada, não era semanal, era mesada, mas tinha uma unidade de mesada, que era um valor corrigido pela inflação burocracia familiar já, e que cada um ganhava a idade multiplicado pela unidade de mesada. Caralho! Então, isso tudo era pra afastar o filho do dinheiro, né? Que se eu ouvisse esse papo, eu ia falar, tá bom, não precisa dar nada. Então vamos botar em valores atuais. Lá nos anos 90, uma unidade de mesada tava em 2,40, você multiplicava 13 vezes 2,40 era o quanto eu ia ganhar por mês. Cara, eu tô dizendo que é aberto isso aqui, cara. E a gente tinha um contrato de mesada. O meu pai estipulava multas. Tipo, reclamou da comida, menos uma unidade de mesada. Não, aí foi gênio. Vocês tinham que assinar algum documento? Sim, todo ano tinha renovação de contrato de mesada. Pô, imagina na época da URV, como é que era esse cálculo, né, cara? Mas era a gente teve uma época, a gente tava discutindo a indexação, se era pela inflação ou se era pelo salário mínimo. Cara, se eu morasse na sua família, eu tinha fugido de casa, não tinha ganho nenhuma mesada. Falando de infância, né, eu acho que obrigatoriamente a gente tem que falar de brinquedo, né? E como toda criança, eu acredito que eu era muito fã de Tartaruga Ninja. Da puta, roubou minha história, falei que eu vou roubar, desgraçado. E eu tinha um amigo, é o famoso amigo que sempre tem um primo que viaja pro exterior. Aí sempre que o primo dele voltava do exterior, ele vinha com aqueles papos, né? De que lá tinha uma mega coleção de tartaruga ninja e tal, cheia de arminha, cheia de trequinho. Mas como é que é uma mega coleção de tartaruga ninja? São quatro? São quatro tartarugas, pô! Mas tinha o Splinter, tinha a April, tinha os vilões todos, aquela coisa e tal. E eu lembro que ele me contava uma coisa, cara, que marcou minha infância, que eu fiquei alucinado. Aí ele falou assim, Léo, ele me falou que além das tartarugas ninja, tem versões delas, tipo assim, o Leonardo de bombeiro, cara, Michelangelo de marinheiro. Vindo de pipo pro Tartaruga Ninja. Tinha até uma versão que eu achei o link do boneco. Era a versão do Tartaruga Ninja Ciclope. Era a que eu mais gostava. Cara, se tivesse, eu quero na hora. É uma versão do Rafael de jaqueta country, aquelas jaquetas de. Aquelas jaquetas de colonizador com um texuguinho, o um chapeuzinho de texuguinho. E ele me contava isso, cara, só faltava eu chorar de vontade de ter a parada e ele não chegava isso no Brasil. Já era um pequeno baitola. Aí, um belo dia, porque eu realmente não encontrava esse tipo de brinquedo na minha infância. Um belo dia, minha empregada virou e falou assim: ô Léo, você não gosta daquelas tartarugas? Eu falei assim: gosto. Ela falou, chegou umas lá no armarinho da esquina. Aí, caralho, fiquei pra morrer, né? Falei, pô, vou lá comprar e tal. Aí cheguei no armarinho, tinha uma tartaruga ninja, que era o Michelangelo. E a parada era tão fodida, mas tão fodida, que ela era igual aqueles soldadinhos que a gente tinha, que era uma cor chapada. Tinha, porra, né? Fala mal não, esse é maneiro pra cacete. Aquele soldadinho verde do Toy Story lá. Isso, né? Exatamente. O pessoal de hoje tem que ver o filme pra conhecer aquilo. Do Toy Story, exatamente, né, cara? Exatamente. E só tinha o filho da puta do Michelangelo. E eu queria, obviamente, eu queria o Leonardo. Mas era aquele Michelangelo que tem no Chaco, mas na verdade não, a faixa é azul, né? Não, era tudo verde, cara. Eu não tinha cor da faixa, não tinha nada. A única coisa que você conseguia reconhecer a tartaruga era pela arma, sacou? E era uma arma laranjada, ela era toda. Não era nada colorido direitinho, era ele verdão com a arma laranja. Aí eu falei assim: bom, vou comprar. Era muito barato, mas era muito barato. Caralho, se o Léo tá falando isso, era, o cara tava pagando pra você levar isso aí. Era, porra, tipo hoje, assim, R$5 o brinquedo, assim. Aí eu falei, pô, vou comprar e chegar em casa, vou botar uma espada na mão dele e fingir que é o Leonardo. E aonde você arrumou uma espada? Não, pega de outro brinquedo, espada de justiça. Rodou comandos em ação lá. Aí fui, comprei, todo feliz. Falei, pô, agora eu me dei bem, vou ter o Leonardo aqui. Aí comprei a parada, fui procurar uma arminha, uma espadinha pra botar na mão dele. Aquela mão de tartaruga era diferente, né? Acho que tinha só quatro dedos. Nenhuma porra de espada entrava no caralho da mão do bicho. É três, né? Eu não lembro era, se era acho que era dois dedão largo e um polegar. Aí eu tentei botar tudo que é a espada que eu tinha na mão do filho da puta. Fui tentando, quebrou a mão do boneco. Caralho. Aí o que eu fiz? Eu tive que tentar colar com o Super Bond, alguma parada assim. E tive que passar um durex na espada pra ele. O boneco já não era grande coisa, customizado. Aí acabou que esse ficou meu sonho de consumo. Essa bosta desse brinquedo. Essa parada de pirataria rola muito quando a gente é criança, né, cara? Uma pergunta aqui, então. Você, obviamente, com o Leonardo. Seu favorito era o Leonardo. Sim. Rafael Saldanha, Rafael Salimena. Quais eram? O meu era o Rafael também. Com certeza. Cara, eu ia chamar você de Derrota, mas meu nome é Diogo. E qual que era o meu favorito? O Donatello? Que começava com D, cara. Caralho, isso é muito derrota, cara. É, eu tenho o nome do programa Ninja, eu sou fodão, você é derrota. É porque o pessoal que geralmente não tinha a bênção de ter o nome da tartaruga gostava do Michelangelo, né, cara? Velho, você devia ser muito alternativo na época, porque eu nunca conheci alguém que favorito era o Donatello. Cara, mas é o que dizem, cara. O Donatello era o Botafogo, cara. O Leonardo lidera e Donatello faz as máquinas. É verdade, eu dizia a bela canção sem Botafogo. Leonardo leads Donatello does machines. Machines. Mas o Donatello ganhou seu valor quando apareceu o fliperama da Tartaruga Ninja, porque a arma dele era sempre melhor golpe. Longa distância. Cara, mas aí me vem uma outra coisa. Qual que é o gasto de criança? Porque a gente tem que analisar pobreza ou riqueza pelas necessidades. Não, Saldanha. A riqueza influencia-nos como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Arthur Schopenhauer. E aí eu fico pensando que o meu dinheiro era todo brinquedo, figurinha, revistinha, bala e fliperama. Sim. Então se não precisava ser muito rico. Os 13 vezes 2,40 lá me sustentavam por um mês. Vocês filmam, sir. Eu queria falar, o Léo citou esse ponto importante que é o brinquedo de armarinho, né, cara? Na época tinha muita coisa de bairro, pelo menos aqui na nossa cidade. A gente comprava, o brinquedo não era em loja de brinquedo, as coisas não tinham marca. Sim. Então essa tartaruga ninja do Léo era o tom dos meus brinquedos também. Tinha brinquedo, era bolinha de gude, os bonecos eram todos genéricos, cara. Sim. Tartaruga ninja, eu já tive de cores que vocês nem imaginam, cara. Até uma tartaruga ninja vermelha eu já tive já, cara. Mas sabe o que é engraçado disso? Hoje em dia não tem isso mesmo. Na nossa época, a embalagem era algo raro, né? Tudo já havia pendurado, né? Os amarelinhos, eles ficavam pendurados por... Aquele saco plástico, né? Saco plástico. Sim, grampeado em cima, assim, no papelão. Eu fico pensando se não é exatamente a mesma vibe desses bonecos de camelô que tem hoje. Tem o Batman com 40 roupas diferentes. Batman da água, Batman da terra. É sempre aquela coisa. Se o personagem tá montado em cima de uma moto, pode ter certeza que é pirata. Se possível, eu queria até botar o link do Thor na lambreta. Aquele que eu te mando. Não, eu acho fica o aviso pros pais, né? Se você vê algum personagem em cima da moto, pai, não compre que seu filho vai te bater quando você só chegar. Só o motoqueiro fantasma, cara. Eu não lembro de nenhum outro. Não, eu acho massa quando você tem um pacote que vem 5 bonecos aí. Batman, o Super-Homem, o Capitão América, o Homem-Aranha, o Ben 10, você é um cara totalmente não, fora. É o terceiro Buzz Lightyear. Capitão aí Planeta. Tá Liga da Justiça, hein? Mas eu acho que também na nossa época tinha menos oferta de boneco, a gente não tinha tanta propaganda. Sim, com certeza. Lógico que quando aparecia aquelas propagandas de o Comandos em Ação novo, molecada toda ficava maluca. Alucinada. Mas você pensa, por exemplo, esses canais só pra criança, é o dia inteiro mostrando brinquedo. Cima, né? Então a criança fica... Os brinquedos cresceram também, né, cara? Aqueles bonecos grandes, feios. Max Steel. É. O Max Steel, eu desafio o ser humano a ter tanto gomo na barriga igual o Max Steel, cara. Opa! Opa! Chamou? Cara, não. O Max Steel é impressionante, cara. O cara que fez o boneco modelou... Você ficou bolado. Anatomia zero, cara. Cara, mas sabe o que acontece com os brinquedos? Não é o tema do programa, mas eu acho legal falar. Antigamente, você tinha que fazer miséria com o que você tinha. O brinquedo não vinha com nada. Hoje em dia, você compra um Max Steel dessa vida, pô, vem com um revólver maneiraço, vem com tanta coisa, que te dá vontade de ter coisas diferentes. Na nossa época, claro que a gente queria ter variedade. Mas a gente fazia muito com muito pouco. Por exemplo, você comprava Lego pra mim, eu montava o Lego uma vez e juntava com outras peças. Eu tinha um saco de Lego. Era muito mais barato você me deixar feliz com essa quantidade de peça ou com quantidade de boneco do que hoje em dia, onde você compra um boneco e tem que ficar repetindo. Variedade era Rambo de camisa e Rambo sem camisa. Então tava bom demais. Falcon com barba, Falcon sem barba. Olha só, é legal você ter falado isso, cara, que eu até anotei aqui. Na última fábrica que ele trabalhava com madeira lá, hein? Passei bastante tempo da minha infância com ele nessa fábrica. E, cara, eu gostava muito mais de brincar com os toquinhos de madeira que tinha lá, pregar um no outro, fazer o brinquedo e tal, do que dos brinquedos que meu pai e minha mãe compravam pra mim, sabe? Então não era raro eu pegar com um pedaço de madeira desenhado com... Eu mesmo desenhava com caneta no negócio e achava esse brinquedo mais legal. É aquela coisa, aí você vira e fala, pô, meu cara é maluco. É a mesma coisa que de você desmerecer a literatura frente ao cinema. Fala, pô, olha o visual desse, tem efeito. Às vezes a simplicidade é o melhor caminho pra imaginação do crime. Olha, essa aqui. Eu tô emocionado. Tá aqui, tá aqui. Quem que é? Vou escrever aqui, Rafael Salimani. Mas é, isso mostra por que a gente ama tanto o Calvin, né, cara? Porque o Calvin, do Calvin Haroldo, né, do Bill Watterson. Sim, e eu acho que a gente tem que amar mesmo, porque esse é um dos valores mais legais da nossa infância, que hoje em dia tá acabando, a imaginação, cara. Não, é, a criança... Ah, minha imaginação, agora que eu tô solteiro, meu amigo, você tá voando. Mas eu não vejo mais criança brincando com a caixa do brinquedo, que era uma coisa que, sim, às vezes, a criança ganhava e largava pra lá, e vou brincar com a caixa. Não, eu, graças a Deus, eu não vejo mais criança. Eu lembro, sabe quando você vai na escola e todo mundo tá com um brinquedo novo e tem aquele garoto que tá com um brinquedo muito ruim e você quer pegar o cara e levar ele pra casa e dizer que amanhã vai ficar melhor? Criança altruísta que você foi? Não, manja rola mesmo. Não, cara, eu era criança com um brinquedo ruim, cara. E aí, cara, eu lembro que eu pedi pro meu avô fazer um revólver pra mim de madeira. Nessa época podia, né? Criança brincava com revólver, não levava a mãe presa, não tinha essas coisas. Mas era engraçado porque meu avô, né, engenhoso e tudo mais, falou assim, poxa, eu vou fazer um revólver que funcione. Então ele tinha um mecanismo tal que jogava, mas jogava meio no esquema de catapulta. Então ele fazia uma parábola, não, ele não ia direto, então não machucava. E era um brinquedo do caralho. E eu ganhei esse brinquedo no mesmo dia que eu ganhei o Master System do meu pai. Puta que pariu. Comparação ingrata, né? Cara, eu fiquei muito mais afim do revólver de madeira. Pô, eu imagino tanto que você ama esse revólver, então, porque não teve um mimimi que você não falou do Master System, cara. Mas eu amo muito o Master System mesmo, mas eu lembro que eu fui no recreio, cara. Aí os moleques, pô, olha, esse aqui voa, o cara é A4, esse aqui tira outra dimensão e tudo mais, cara. E eu era aquele menininho, né, com a bermudinha, né, meio isoladinho no mundo. Cabelinho do Chitãozinho Chororó que o Diogo tinha quando era moleque, eu nunca vou esquecer. E eu também não, velho. Tô tentando, mas não tá dando. E aí, cara, eu ficava fazendo atirando e tal, jogando. Todo mundo ficava olhando pra mim, né, com os brinquedos legais, cara. Mas, porra, foi a melhor coisa da minha vida, cara. O melhor brinquedo da minha vida. Uma cena meio Cirilo, assim, nunca funciona. Mas aqui, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é quanto que é um pacotinho de álbum de figurinha hoje em dia? É boa figurinha. Eu fiz o da última Copa do Mundo, eu e minha irmã fizemos. Era quanto era? R$1, R$1,50 no máximo. Cara, porque eu lembro que a gente penava pra comprar pacotinho de figurinha. Era caro, era relativamente caro. Cara, eu ficava muito puto, porque eu acho que meu pai usou o álbum de figurinha pra eu poder administrar o dinheiro. Ele falava, ó, aí que ele tá, deixava... Vendo, se tivesse feito contrato de mesada... Aí ele deixava comprar poucas figurinhas de cada vez, indo aos pouquinhos e tal. E aí sempre tinha aquela porra daquele moleque na escola, que o pai do cara comprava 500 pacotes. Aí o cara vinha com aquele bolo de figurinha que não cabia no bolso, sabe? E aí eu tinha, tipo assim, 3 repetidas pra trocar, sacou? Isso só mudou depois que eu descobri o jogo de bafo. Que aí tinha um menino mais novo do prédio que não sabia jogar, eu ensinei pra ele, roubei todas as figurinhas dele no bafo. Cara, cada um se vira com o que tem, né, cara? Ainda existe aqueles álbuns de figurinha de pobre que dava prêmio? Tinha lá o álbum do Rambo, aí você tinha as figurinhas do Rambo mal desenhada pra caralho, aí tinha tipo uma batedeira que você completava e ganhava a batedeira mesmo. Não lembro disso. É outra época o Saldanha, né, cara? É outra geração. Isso era muito no Rio, acho que isso não era tanto. Era no Rio, era no Rio. O álbum mais antigo que eu lembro, e nem era álbum de menino, era de menina, era aquele Amaré, cara. Amaré, mas... Meu pai e minha mãe colecionaram juntos, cara. Tinha aqueles dois pelados. Aliás, se isso existisse, aqueles dois muito pelados, aí ia ser processo na certa. Cara, já né, deve ter tido uns 5 revivals daqui, no mínimo, cara. Mas galera, dois peladão lá. Então vamos perguntar aqui. Quem é que ia bater punheta pra Amaré? É igual bater punheta pro Pula Pirata, porra. Boneco absurdo. Caralho, já rolou, cara? Claro, é. Falou muitos brinquedos aqui pra ver o poder aquisitivo da criança, cara, mas eu estudava num colégio muito de playboy, muito mesmo. Já ia falar do colégio, todo mimimi também. A gente já falou que a gente não apanhava e tal, que os caras eram mais light, mas essa coisa do dinheiro era pesada lá dentro, cara. Então, O que contava dentro do colégio eram as roupas de marca, boné, tênis. Eu lembro. Não tinha, não tinha uniforme nesse colégio, não? Não, tinha uniforme, mas aí o cara podia ir de boné, podia ir com tênis diferente e tal. E eu lembro de uma vez, cara, nunca vou esquecer disso, que eu tava num recreio, um amigo meu tava conversando com esses caras, eu acabei ficando no grupinho deles ali. E a brincadeira do recreio era olhar as crianças que estavam com tênis de marca ruim e rir. Ah, olha que coisa bizarra. Aí, tipo assim, se o cara tava com tênis rainha, ele já era escrotizado, sacou? E eu lembro, cara, que tinha um moleque que passou na frente, aí os caras entraram em delírio. Aí eu fui olhar o que que era, o moleque tava usando um Rabdoc. Cara, me traumatiza muito a criança, cara. Nego é muito escroto. O Lecheval era a marca fodida ou era a marca boa? Não, aí que tá. Eu acho que a regra era a seguinte: se um dos zoadores estivesse usando esse tênis, ele era de marca boa, sacou? Peraí, eu e o Léo estamos rindo aqui. Hã? Qual é essa, velho? Lecheval, você não lembra do Lecheval, não? Não, lembro, todo dia. Lecheval é Reebok, meu irmão. É. Sai daqui. Ficava julgando o pessoal que usava Lecheval lá. Cara, eu usava só Bamba nessa época, cara. Usava só o quê? Bamba. Ha! Não, ha! Pobre! O Bamba era um genérico do Kunga, não era? Era um... Que isso? Uma greve. Que isso, gente? Vocês não... Cara, os caras não entendem nada de moda, Saldanha. Eu estudei até a quinta série. Pergunta pro Rony Von, o que que ele acha da moda? Alô? Ah, é Rony? Sim? É o Costela aqui, tudo bom? Ô, Costela, tudo bem, e você? Me diz uma coisa, o que você acha da moda? Da moda? Ah, Cotzela, eu acho que a moda já tá fora de moda, né? Prepare tudo que é seu. Eu estudei até a quinta série em colégio público, então eu tô acostumado com a pobreza. Quem não estudou em colégio público não sabe, merenda escolar. 9:30 da manhã, um pratão de feijão. Porra! Cara, é a famosa sustância, né, cara? Era um prato de feijão, era um prato de feijão puro. Só o feijão, não tinha arroz, era só o feijão e um copo de Wick. De morango. Ai, combinação é essa, Brasil? Cara, imagina a sala de aula depois o cheiro que não ficava, né, cara? Nem comer feijão com quick e tomar no cu. Cara, caralho, dia que tinha arroz doce era festa no colégio. Caralho, o que mais tinha? Repolho? Arroz doce, feijão? Banda doce, né? Cheio de proteína. E aí, coisa que faz pedaço. E aí o colégio tinha aqueles mesões de refeitório e ficava uma carteira que ficava uma tia vendendo bala e a criança que tinha dinheiro pra comprar a bala no recreio. Essa era o playboy do colégio. Era o cigarro da cadeia, né, cara? Sim, exatamente. Faltou o Pink Floyd tocando fundo. Cara, mas isso, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na minha infância... Hoje em dia nem fechou a escola pública, tem, amigo. Cara, a gente tava falando de tênis, eu lembrei de um negócio muito bom aqui, cara. Olha só pra você ver como é que a pobreza pode mudar, né? Quem é o fudido de ontem pode ser o cara de sucesso de amanhã. Eu dizia Paulo Ricardo já. Minha mãe já comprou tênis pra mim, tênis genérico, na van do cara que hoje é vice-prefeito de Juiz de Fora, cara. Caralho, revelações bombásticas. Que também era apresentador do telejornal local, cara. Essa coisa que eu falei do meu colégio lá, né, cara? Eu tentei o tanto que eu pude. Hoje em dia eu acho que eu sou um cara até pouco ligado a essas coisas de moda, de marca e tal, por causa desses traumas não, aí da imagina, infância. Imagina, você é super antenado, estendendo. Tô usando Crocs. E, cara, eu lembrei de um negócio muito tenso aqui. Naquela época dos bonés da NBA, você lembra? Nossa. E aí o nego ficava contando as linhas do boné do cara. Se tivesse sete linhas ao invés de oito, o cara era zoado na escola, sacou? E aí uma vez foi um amigo do meu pai pros Estados Unidos e tal. E meu pai falou, ó, fulano comprou um boné do Chicago Bulls pra você. Aí meu pai contou todo feliz, pô, que maneiro e tal. Subir e aí, tipo assim, na escala social. Eu nem sabia o que era o basquete e tal, mas os caras estavam usando. Falei, pô, vou entrar na moda lá também e tal. Cara, chegou o boné. Peraí. Ele vai editar o programa agora, então ele não vai colocar. Mas quem é fã mesmo de mim, acompanha desde o primeiro episódio, sabe que no D-Led, ele fala, nunca quis ter roupa da moda, nunca quis me tomar. Vocês têm razão, vai ser retirado. Vamos ouvir um pouquinho aí. Vamos ouvir sim. Todo nerd tem um pedaço de playboy fracassado. Todo nerd pelo menos fez uma tentativa. Não, nunca tentei. Ah, vai tomar no seu cu. Nunca tentei, nunca tentei. Nunca, teve nunca. Teve uma vez que eu entrei em loja de marca quando eu era criança. Falei, mãe, que os meninos estão usando isso aqui. Não. Aí chegou o boné, Não tinha 8, não tinha 7, tinha uma linha no boné. Aí, cara, eu olhei o boné, eu fiquei desesperado, porque aquilo ali ia ser o meu passaporte pro bullying. E o boné era legal e tal. Manda aí pra costureira fazer uma linha. Não, era uma linha grossa. Aí ele falou, meu filho, eu trouxe pra você, ele pediu pro fulano. Aí eu falei, pô, vou usar, meu pai me deu, eu vou. Cara, cheguei na escola com aquilo, meu amigo. Mas tinha na escola. Levou cuecão. Cara, não, eu sou fulano. Eu sou... Deram descarga no selo aí. Eu acho que foi mais sutil, assim, mas partiu meu coração no dia. Mas aí aquele dia que eu parei pra pensar em casa, depois eu cheguei e falei, pô, que isso, cara, meu pai pediu um negócio pra mim lá, trouxe um negócio que eu queria e tal. Eu não vou ficar assim por causa de um bando de filho da puta da escola. Então, e naquele dia ali, cara, foi o momento que eu resolvi. Eu falei, ah, é? Vou fazer tudo o contrário, então. Aí eu pegava os bonecos que meu pai levava pra casa, que pintor usava e tal. Meu pai é médico, né? Tinha muita coisa. Boneco de vereadora. Não, pior, meu pai recebia muita coisa de representante de remédio. Então eu só ia na escola com boné de remédio cardíaco. Vocês estão ouvindo aí no fundo agora o Rage Against the Machine? Casar com sim, eu comecei. Se eu tô de croque hoje, nasceu nesse dia aí, cara. Falei, tô fora dessa porra. Mas a escala social tinha também. Era o boné de basquete com as linhas. E depois tinha o boné de couro. Que esse era o boné. Boné de couro. Boné de couro é coisa de funkeiro, pô. Tudo que é do funkeiro foi do Playboy há 6 meses antes. Aí o funkeiro começa a imitar. Verdade. Na nossa época, nos anos 90, o Playboy gostava muito de reggae. Você lembra? Tinha aquelas lojas de reggae. Era de fora do Playboy. De fora tinha uma loja que era o Polo, que era Zimbábue. Verdade. Tinha muita roupa de lá, inclusive. Vendia incenso, CD e roupa. E outras coisas também. Passando da infância aqui, vem aquela que, na minha opinião, é a pior época, que é a adolescência e o início da vida adulta, que é quando você já precisa muito de dinheiro, só que você não tem mesmo. E aí seus pais já não querem mais te dar, então você fica perdido no limbo da pobreza ali. Cara, você começa a se importar mais, embora o Salimena fosse Rage Against the Machine. What the fuck? Mas você se importa com a classe social, com o status. Então isso faz uma diferença você ser... Ali você começa a sentir que faz diferença você ser pobre. No final do meu CTU, que era a época que eu comecei a beber pesado, a gente já tinha o esquema que a gente bebia no bar da Tia Ana. Aliás, se estiver ouvindo, Maicon, Chiquinho, um beijo pra você. O homem que eu mais amava o bar da Tia Ana. Bar da Tia, né? Era cerveja e taipava R$1. E aí, comprava mais do que devia. Não, era 600ml, não era long neck, não. Então, não sei o que é pior. E a gente bebia toda quarta-feira e, tipo, era contando moeda. Aliás, eu lembro de jogar poker trocando moeda de um centavo pra ficar jogando poker a tarde inteira e aquele dinheiro virava 3, 4 cervejas no final. Nessa época, cara, a pobreza é até legal, né? Que você, tipo assim, você começa. É uma maravilha. É legal, beleza, tudo passa. Dizer, é lindo. Não, eu achava isso bacana. Acha você pode ser uma beleza. Cara, porque tudo que você quer nessa época. É você, a sua independência. Né? Então quando você pega um pouquinho que você tem ali e consegue se divertir com aquilo, você já fica muito feliz já, cara. Você tira leite de pedra mesmo. Não, você faz verdadeiras proezas, cara. Eu lembro de ter viajado uma vez, só um pouquinho pra frente, só início da faculdade, mas ter viajado pra Barra do Piraí, saído lá, voltado, tudo isso de ônibus, e eu gastei R$30, tipo, fim de semana inteiro. Caralho, porra, bebendo, tomando... Cara, mas é aquilo, né, cara? Não é o homem que possui pouco, mas o homem que anseia por mais, que é de fato pobre. Esse aqui é um dos anões da Branca de Neve, né? O tal do Seneca. Soneca. Sêneca. Cu. Tem aquela frase que eu queria ser pobre um dia só. Ser pobre todo dia é uma merda. Então... Esse é um clássico do Facebook. Não, a gente tava disputando quem ia pegar mais frases do Facebook. É, tô ganhando. Pô, adolescência a gente não precisava gastar muito dinheiro, a gente passou a adolescência inteira jogando RPG, né? Mas eu acho que o RPG foi o início que eu comecei a realmente me sentir pobre. Porque foi quando eu comecei a pegar dinheiro emprestado com meu irmão. Emprestado dinheiro a juros. Ah, na sua casa, lógico. O Renato é o comunista que mais gosta de dinheiro no mundo. aí ele não pegava pra comprar livro de RPG, cara. Eu lembro que o GURPS Cyberpunk, eu devo ter passado assim, metade da minha alma pra ele em procuração, em escritura, pra poder conseguir comprar. Você conseguiu jogar o Cyberpunk? Tentei por tantos anos, cara. Cara, nem o criador do GURPS conseguiu jogar, cara. Aquilo foi uma grande piada. Mas tá bom que você tinha dinheiro pra comprar livro, Sardanha. Muita gente tirou a cara dessas porra, cara. É verdade. Os meus primeiros RPGs foram todos xerox. Os monstros que você não consegue nem ver o monstro, cara. Ah, os monstros eram foram assim muito tempo, né, cara? Meus... Inclusive, os xerocados estão guardados, né? Engraçado. Os meus três livros de AD&D, eu acho que eu tenho lá em casa ainda, eles foram xerocados. E o cara não xerocou frente e verso. Cada livro daquele tinha, tipo, 400 páginas. Ah, então, cada um é um passo de 800 folhas de papel. Um espiralado, cara. Não, não dá pra carregar aquilo. Eu tinha que jogar na minha casa. Assim. Na mochila, né, cara? Cara, lembrei de uma história aqui agora. É, eu tocava com uma banda que é um ícone mundial, mas só é conhecido aqui em Minas Gerais, chama Tucas Band. E o pessoal do Tucas Band é um pessoal, né, um rockstar bem sucedido na vida. E, cara, essa história, ela me marcou tanto, ela não foi comigo. Eu ouvi a história sendo contada por um que, aliás, é um cara que se tinha arrumado pra vir gravar o programa, o Wallace. Sim, sim. O Wallace. Outro Wallace. Outro Wallace. Vou mandar um abraço pra ele, o Wallace Santiago, vou contar a história que você me contou, até hoje eu lembro dela. Eles foram tocar em um lugar, normalmente a banda ganha várias regalias, né? Cerveja de graça, comida, às vezes hotel, né? E tudo mais. O lugar deu, cara, um hambúrguer pra cada integrante da banda, sendo que eles iam virar a noite lá tocando. O que que o Wallace fez? Sendo um cara esperto, ele comeu metade do hambúrguer dele e guardou na mochila. Aí, deu um problema na organização, eles meio que tiveram que dormir no lugar. Cara, é cena de filme de zumbi, cara. O Wallace acordou na noite, ele viu que tinha um cara desembrulhando uma paradinha, meio assim, e virou. Tava o cara abrindo o hambúrguer dele, roubando, cara. Eles assim, um olhou pro outro, cara. Aí, quem que era esse cara? Aí que tá, era o guitarrista que tava com ele na época. Aí o Asa, o que você tá fazendo com o meu sanduíche? Aí o cara, não, peraí. Você não sabe nada da história, cara. Tinha chovido na mochila. Caralho. O sanduíche tá com esponja. O nego pegando o sanduíche. Não falo mais que eu sou pobre nessa vida, cara. Não falo mais. O próprio Tuca, que é o vocalista da banda aí, quando sempre que a gente falava que ele era rockstar, ele falava: rockstar não, pobre star. Caralho. Um moço pobre como eu não deve amar. Cara, tinha uma época que eu tava já no final da faculdade ali, né? Os meus pais são separados, né? Então meu pai tinha que me dar pensão enquanto eu fazia faculdade. Aí era uma maravilha, né? Eu saí de casa com 19 anos, morar sozinho, meu pai pagava e tal. Aí quando eu formei, meu pai falou: filho, aquele abraço, hein? Até mais. Já deu, né? E eu trabalhava de ilustrador no jornal local aqui, meu salário era de R$750. E aí, cara, com esse dinheiro, eu tinha que pagar o aluguel, que na época era R$350 no meu quarto e sala. Pô, como é que o dinheiro fora é barato, né? R$350. Hoje em dia, cara, aquilo ali deve estar uns 800, 900 conto por aí, cara. Isso tem o quê? Tem uns 10 anos. Isso foi 2006. E aí, na época, o aluguel era R$350, mais 80 de taxas. Então, me sobrava mais ou menos uns R$300 pra eu viver essa coisa. Caralho. A minha casa não tinha fogão. Eu cozinhava só usando um micro-ondas e um George Foreman, que era o meu luxo lá nesse hotel. E eu fiquei nesse esquema muito tempo, cara. Mas é engraçado, porque tem a coisa... É diferente você ter dinheiro na mão e você ter um padrão de vida rico. Porque um pouco antes dessa época, eu morei em Viçosa, que eu trabalhava também num lugar que eu adorava, que era o Banco do Brasil. Cara, não tem emprego mais de corno do que trabalhar no Banco do Brasil. Você aí! Você que é bancário! Trabalha no Banco do Brasil! Beijo, Dario, meu amigo, meu compadre. É bancário, mas ele sabe que... Ô, trabalhinho desgraçado! Só que o banco pagava mais ou menos uns R$700 na época, mas tinha um ticket de alimentação que devia ser uns 300 pila. E eu vivia patrão. Toda semana eu comprava umas duas garrafas de vinho, comprava queijinho de berê, fica assim. Porra, mas peraí. Eu ganhava R$700, mas eu era ilustrador, cara. Nem eu fico fazendo esses concursos de banco, brigando pra trabalhar em banco pra ganhar isso, cara. Pois é. Cara, merda, hein? Você tá reclamando da sua vida. Pois é, não, não. Retiro o que eu disse. Lá no, vai trabalhar de Crocs no Banco do Brasil, você vê se vão deixar você entrar. Não, isso não, não tem dinheiro pra comprar o Crocs, pelo visto. Mas é que eu tô lembrando do nosso apartamento, do meu apartamento lá, até que a gente se divertiu, né, cara? A gente jogava pôquer numa mesa daquela dobrável, e eu lembro que todos os bancos que tinha lá em casa era aquele banquinho de plástico genérico, que tem um furo no meio. Sim, né? Ficava um gato. E eu tinha um gato. Caralho, que é isso? Então nossa. O pessoal sentava naquele banco furado, o gato metia a mão no meio. Então, e cada hora ele pegava o cu de um. Caçando, eu lembro da primeira vez que ele pegou o cu do Diogo. Caralho, cara. Eu dei um salto, quase bati a cabeça no teto. E ele demorou pra entender o que tinha acontecido, sabe? Tava sentindo, pra variar, sentindo cócegas nos lugares onde não era pra sentir. Já se esqueceu e conformar com a minha dor. Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morou? É, muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, e é nóis. Vamos gridar o dia de hoje, com amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você. Cara, essas histórias de pobreza, de juventude, eu sempre lembro do carnaval. Teve um carnaval que eu passei com nosso amigo Luiz Magal, que tá no episódio, que não sei se vai ao ar antes quem ou depois. Quem sabe um dia, né, cara? Quem sabe um dia. Ele tá em dois episódios, na verdade, nenhum dos dois foi no ar. E teve um carnaval que a gente chegou no último dia de carnaval, a gente juntou a grana, eu, ele e mais um amigo, e deu 4,60. Caralho! E deu uma vaquinha. E a gente comprou uma garrafa de vinho, daquelas de garrafa de plástico. E aí sentamos ali num posto de gasolina, o posto de gasolina tava fechado já, meio que abandonado. E aí chegou uma mulher querendo assaltar a gente, roubar a garrafa de vinho. Caralho! Que eu estou saindo da Seresp, que é o presídio, coisa e tal. Me dá esse vinho aí. Cara, aquele dia a gente ia morrer, mas não largava aquele cara, vinho. O Saldanha sofre muito bullying de mulher, cara. É todo programa agora. É. Mas e aí, a mulher roubou o vinho dessas porra. Se ela tivesse tentado encostar a mão, eu não tava aqui, cara. Porque eu ia morrer, mas não largava aquele vinho. A falta de grana da juventude reflete muito na qualidade da bebida, né, cara? Verdade. Eu já bebi muito whisky Nato Nobis. Puta que eu pariu. Antes de tomar meu primeiro Red Label, que na época era coisa de milionário, né? Não, hoje, em homenagem a isso, eu trouxe aqui uma bebidinha pra gente entrar no clima. Aquela cerveja do distrito ali de Petrópolis. É, fala o nome então, não sei o que você quer. Não, semana passada eu falei que a cerveja dos amigos me dá caganeira. É, sabe uma coisa que eu sempre fui pão duro pra caralho? E isso acaba refletindo no meu visual? Gilete, cara. Eu acho o preço do gilete barbear a coisa mais cara do mundo, velho. Como é que tem o cobra R$200 agora aqui? Cara, eu achei que você ia falar que era cabelo, que você veio. Barbeiro, né? Eu falo, reflete no seu visual, você não paga mais de R$3 essa merda. Mas, cara, é até interessante falar nisso, que eu já vendi meu cabelo, cara. Eu tinha cabelão, vendi meu cabelo por R$150. Ajudou bastante já. Antigamente tinha isso, será que existe ainda gente que eu compra lembro, cabelo? Eu lembro, cara, eu lembro do cabecinha, mas uma vez que ele cortou o cabelo dele. E aí ele sempre, cara, ele ficou mais de 2 anos falando em vender esse cabelo, cara. Aí quando ele finalmente cortou o cabelo, ele guardou no envelope de papel pardo. E esse envelope andou na casa dele, cara, anos depois disso. Dizer que vendeu o cabelo, mas com certeza a mãe dele achou aquilo. Abriu, deu um grito e jogou na privada, cara. Mas esse cabelo aí tem muita história, né, cara? Vocês lembram quando ele tentou pintar de vermelho e ficou ruivo? Pintou no papel crepom, já foi. Aliás, cara, nessa época o Cabecinha protagonizou uma das melhores histórias de dinheiro que a gente tem, né, cara? Sim. Ele é um daqueles caras que tem as mães, sabe? Aquele cara que fala, oh, aqui tem um aparelho vendendo. Cara, ele era o Saul Goodman. Ele conhece um cara que conhece um cara. Ele é o pior tipo que tem, que ele é playboy, assim como o Diogo e tal. Mas cara, ele acha que. Muito tem... gratuito. Eu tô com ódio quando você falou que você ganhava R$1.000 e morava com os pais nessa época. Mas ele acha que ele tem rituais, ele acha que ele tem a manha do dedo. Isso é o que deixa a história melhor. Mas Saldanha. Também somos ricos. Das nossas misérias. Antoine de Saint-Exupéry, Chéri, Rémi Lebeau. Aí então ele sempre tinha um canal do coisa, né? Eu lembro na época que chegou o DVD no Brasil, ele arrumou pra gente os DVD Gradiente, que todo mundo tinha igual, inclusive deu defeito junto. E aí teve uma época que falou, pô, vou comprar uma filmadora, um celular, eu não lembro o que era, ele ia comprar um kit. Tinha coisa. DVD no meio também. Eu acho que tinha DVD, porque era um negócio que tinha que ser grande. Então acho que era uma filmadora e um DVD. Aí o camarada ia encontrar com ele no centro da cidade, né? O povo que mexe com os trambiques, que você já viu, né? Aí o cara levou a caixa pra ele, aí não soube explicar direito o que aconteceu. O cara pegou o dinheiro, deixou a caixa rápido, saiu correndo, não sei o que. Eu sei que um outro amigo nosso, cara, encontrou com ele na rua. O cara tava branco, suado. Falou, não, tem que correr, tem que correr. O camarada deixou uma caixa cheia de papel e pedra pra ele. Ele comprou por R$500 pra se dar bem. Mas o meu pai tem uma frase que é muito verdadeira. Só toma golpe quem acha que tá levando vantagem alguma coisa. O cara acha que tá sendo espertão. A famosa lei de Gerson. O cara acha que tá sendo espertão e toma o golpe. Todo dia sai de casa o bobo e o esperto. Problema é o dia que se encontra. Ou como dizia Bezerra da Silva, bolso de otário nas costas com a boca virada pra baixo. Cara, vocês conseguiram dar um combo e eu que tô com a anotação aqui, né? Não, mas isso aí é streetwise. E o pior de tudo é que o nosso amigo Cabecinha, ele não aprendeu com o tempo. E ele continua assim até hoje. Vocês lembram a última vez que ele vendeu o celular dele? Ele combinou com um amigo nosso de ir na rodoviária encontrar com um comprador que ele tava com medo de ser um golpe e tal, vender o celular, só que ele não conseguiu juntar o resto do dinheiro que ele precisava. Então assim, ele vendeu um celular modernão que ele tinha na época e teve que apelar com lixo lá que ele tinha guardado, e até hoje ele tá com aquele celular vermelhinho. Teve que apelar o caralho, sim. Tem um conhecido nosso, já foi citado, mas uma vez ele comprou um celular pela internet e o cara enrolando, você falou, não, me manda o um código de rastreamento, coisa e tal. Aí o cara mandou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, B.O. Caralho! Caralho, bom, cara, caralho, gênio, cara. Andando no centro de fora ali à noite, né, meio deserto e tal, chegou o famoso bandido, né? Aí o cara parou do lado ali, o grande, quantas horas aí? Aí eu abri o seu moletom, né, lógico, puxei pra cima, falei, tô sem relógio aqui, cara. Você tinha um mixtape aí, né? Nem celular, eu mostrei no bolso, não tem, sem celular. O cara olhou pro meu tênis, olhou pra mim inteiro e falou, vai embora que tu tá pior que eu. Juro pra vocês que rolou, cara. Não, eu fui assaltado, falando dessas coisas de viagem, eu fui assaltado em Amsterdã. E aí o meu irmão... A classe média sofrendo aí. Mas aí o cara parou com uma peixeira, aquele tipo de indonésio. Amsterdã, Pernambuco, né? O cara parou com a peixeira, cara. E o cara falou assim, não, que eu não quero usar isso aqui não, mas quando eu abri a carteira, eu tava eu e meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho saiu correndo e deixou pra trás. Só que foi sagaz se dele. Se fode, mané! Foi sagaz dele, porque ele tava com todo o dinheiro que a gente foi por isso que ele correu. É um altruísta. Então eu cheguei a abrir a carteira e eu tinha uma nota de $2, uma coisa assim. O cara olhou pra mim e falou assim, vai embora, gente. Ele fazia só assim, fazia com o braço pra apontar pra mão. Vai balançar uma peixeira. Tinha uma época na faculdade, cara, que a cerveja era barata. Quanto é que custava? A cerveja custava R$1,30 e o vale transporte em Juiz de Fora custava R$1,35. Era cerveja 600 ml. Sim, sim, sim. Aí era muito engraçado, a gente ficava lá sentado na cantina de tarde e aquele solão rachando. Aí tava tendo umas obras, tinha umas britas no chão, aquelas coisas assim. E aí deu umas poças grandes de água. Aquela poça de lama. E tinha tipo uma entradinha um recuo, de madeira. O pátio da faculdade ali tinha tipo um recuo pra frente de então madeira. Então ficava igual um deck daqueles de pescaria. A gente botava as cadeiras ali, tirava a camisa. Cara, ou só levantava a camisa assim até o meio da barriga. Cara, que nem aquele clipe do Red Hot, né? Do Ramp the Bump, que eles sim, estão fazendo uma... Da neighborhood. Era totalmente redneck a parada. A gente ficava ali de óculos escuros tomando cerveja com vale transporte no nosso deck particular. Não, pior, e a gente fazia cerveja e rodízio de Cheetos. Comprava sim, cada um tinha pacote degustação. De Cheetos, misturava tudo num pote só e ficava... Canapé sortidos, né? Não, como era a mulher aceitava o vale transporte com uma cerveja. E o pessoal tinha bolso, o pessoal ganhava vale transporte. Então eu chegava com aquelas cartelas de 50 vale transporte e era a alegria da galera, vai tomar cerveja a noite inteira. A vida adulta, às vezes eles voltam, né, cara? As histórias de pobreza continuam, estão aí assombrando a gente ainda. Pra mim é bizarro, na verdade, porque quando eu era mais novo eu tinha um emprego foda, eu morava com meus pais, então eu tinha muita grana, entre aspas, né, porque eu não tinha nenhum gasto. Agora que eu tô velho e que eu quero morar sozinho, que eu quero, eu estou desempregado, eu sei. Esses calços que vocês contaram, eu não tenho nenhum. Os meus calços são todos atuais agora. É muito derrota. Mas esse costuma ser o grande dilema na hora de sair de casa, né, cara? Você quer ser rico morando com seus pais ou pobre morando longe deles, né? Sim. E muitas vezes equilibra na balança ali, mas a gente prefere a independência, né? Ah, acreditamos a distância de pós, né? Bom, contar um caso aqui de uma garota que eu conheci uma vez, né? Numa festa, nós ficamos, né? Nos curtimos, trocamos telefone e tal. Isso aí foi depois de você, visitar uma escadaria no shopping center? ou ela foi uma garota? Foi depois, é, foi o depois. O Léo é muito gatão de meia-idade, né, cara? Nos curtimos. Cara, foi uma brasa, mora. Não, a gente tá passando, a gente tá se conhecendo, cara. Tava rolando aquele affair gostoso. E aí eu tinha combinado de pegar ela na casa dela. Ia ser a primeira vez Caralho, que a gente história ia... muito boa, cara. Ia ser a primeira vez que a gente ia sair, né, mais formalmente. Ela morava um pouquinho longe de mim e o pessoal que me conhece sabe, eu não tenho carro. Cara, peraí, um pouquinho longe, vocês não têm. Sério, vou botar no Google Maps um link aí. Sim, mano. Sério, vou botar um link da distância. O que é um pouquinho longe, cara? Andando dá 10 minutos. Andando. Mas desde que eu tirei carteira... Como o sistema tá errado, né, cara? Esse cara ainda tem uma carteira. Optei por não dirigir e acho que a sociedade deveria me agradecer por isso, que eu não era lá um grande motorista. Vou interromper o Léo mais uma vez, Léo vai querer me matar agora. Fui assistir o Evil Dead, aí eu tava no telefone, dirigindo no telefone, as autoridades, o pessoal que errou. E aí, eu tava virando uma curva e eu tava na segunda marcha, e o motor tava berrando. Eu virei pro Léo, tava com o telefone numa mão, volante no outro, virei pro Léo e falei assim, Léo... Passa pra terceira. O Léo abaixou, olhou pra marcha, pensou durante 3 segundos, virou e fez a carinha. Não sei. Detalhe, tava escuro, eu não conseguia enxergar ninguém. Esse cara tem carteira, já renovou a carteira. Cara, as autoridades não tem nenhuma. Já renovei e quando o rapaz foi me dar a carteira, me elogiou que eu não tinha nenhum ponto na carteira. Falei, muito obrigado. Quantas vezes você dirigiu um carro depois de você tirar a carteira? Zero. Olha, velho. O Léo tem mais quilometragem de bicicleta ergométrica do que de carro dirigindo. Outro detalhe, não sei andar nem de bicicleta. Muito paz, pessoal, não sabe andar de bicicleta. Cara, nós estamos com duas pessoas que não sabem andar de bicicleta. O Diogo e o Léo. Tá que um pariu, cara. Eu ando igual o Mongol, mas eu ando. Mas conta aí, né? Bom, voltou na saga. Alguém mais quer interromper? Mas... Ah, lembrei a parada aqui. Aí, como não sei dirigir, fui buscá-la a pé. Andei, como diria Chitãozinho Chororó. E apertei o interfone e esperei a gatinha descer, né? Coincidentemente... Gatinha descer, tinha. Coincidentemente, tinha um carro muito foda estacionado na frente do prédio. Eu, na minha inocência, fiquei parado em frente ao carro. Inocência, não rolou malícia. Cara, eu juro que não, velho. Cara, coitada da menina, cara. E não só fiquei parado, como encostei levemente no carro. Lelesquizão? É, cruzou o bracinho, né? Botou o pé no carro também. A menina abriu a porta, veio toda sorridente, né? Deu dois beijinhos e tal, não sei o que lá. Ô, meu amor, saudade e tal. Calma aí, você tava começando a se conhecer, já era ô, amor, saudade? Não, aquela coisa gostosa, né? Do início do relacionamento e tal. Aí eu, né? Me desvencilhei dela, fui andando e ela prontamente foi... pegando a maçaneta da porta. Aí eu só dei aquela olhadazinha pra ela, fiz assim, nanã. A perna, vamos a perna pra lá. Essa sola aí, né, cara? Filha da puta. Caralho. Os caras fomos e voltamos a pé, cara. Primeira vez que eu saí com a minha senhora, ainda pré-ser minha senhora, a gente foi justamente pra Boate Flex e tava mais uma vez assim. Chegando lá, pô, eu lembro que eu tava muito na merda, porque nessa época eu não tava trabalhando, eu tava no final do meu mestrado, tava fudido de grana. E chegando lá eu tinha, tipo, a entrada era 12, eu tinha R$20 pra noite inteira. Tomei uma, duas cervejas, quando a gente saiu de lá, vamos tomar um café da manhã. Paramos na padaria, eu assim, você quer alguma coisa? Quer um café? Rezando pra ela não aceitar. Eu tinha dinheiro pra comprar um café. Comprei um café, tomei, tinha aquela cara de francês, café preto, pô. Tomei, que eu tá bom, então você fez, vamos embora pra casa. Ué, uma das primeiras vezes que eu saí com a minha patroa também, a gente, aquela hora que você conversa ali, né, depois da saída e tal, a gente ficou conversando na porta de um supermercado. Essa história é linda. A gente sentadinho ali, tem tipo um jardinzinho na porta do lugar. Aí de repente já dá aquele grito, tá aquela baratinha andando debaixo do pé dela, levantei, matei a barata como se nada tivesse acontecido e continuei o cortejo. Não acabar o romantismo, lógico, né? Lógico, eu acho que o ápice da minha pobreza foi na minha primeira semana no cu da Austrália, que eu fui morei lá um tempo. Quando eu cheguei lá, eu perdi a carteira. Que bosta. Dois dias eu perdi a carteira. Eu já falei, é muito compreensível. Cada vez que o Diogo vem aqui em casa, ele esquece uma coisa. E a chave de casa é só uma coisa um pouco importante. O celular. Eu cheguei e perdi a carteira. Na minha carteira tinha meu cartão de crédito do Brasil, o Travel Money, né? Que é aquele cartão que você faz que vale em qualquer lugar do mundo, né? Pré-pago. Isso, vale na moeda local. É, e na época eu tinha acabado de chegar, então assim, não tinha conta no banco. Obviamente eu não tinha salário, não tinha emprego, não tinha nada. Então eu perdi a carteira e eu não conhecia absolutamente ninguém lá, nada, nada. Então eu vivi assim uma experiência que rico deve pagar, né, que é passar realmente uma semana com $0 na carteira, né? No caso, o lugar onde eu tava morando já tinha pago, né, que era também era uma espécie de um albergue assim, e não tinha como comer, não tinha como andar, não tinha dinheiro algum, tudo que eu perdi, tudo, eu fiquei sem nada. Foi aí que perdeu as pregas. Foi aí que eu fui na minha agência, que me ajudou a escolher a universidade, que eu ia estudar e tudo mais. E eu falei, olha, vou explicar, eu não conheço ninguém nessa cidade, nesse país, nesse continente. Pô, tinha um Oceano Pacífico entre nós. Pedi o cartão substituto, mas levaria uma semana pra chegar. Então eu tive que viver uma semana com o dinheiro emprestado. Aí, cara, a agência falou, pô, não tem como tirar da agência e tudo mais. A dona da agência falou assim, olha, não vou mexer nas finanças da agência, mas eu vou te dar $50... do meu bolso. Caralho, o cara é a famosa esmola, né, cara? Cara, a forma como eu recebi, eu peguei o dinheiro e falei, nossa, sabe quando eu não acredito em Deus, não tem nada disso, cara. Eu falei todas aquelas coisas, né? Nossa, mas Deus te paga, amém, não sei o quê. Ajoelhei, fiquei cumprimentando, ela vai embora. Aí eu virava, aí abraçava, chorava e tudo mais. E aí eu saí e falei, pô, vamos ver como é que é, né? Você entra no supermercado em Sydney, você quer comprar, né? Um pão de forma é $8. Nossa. Aí eu parei e falei, caralho, eu não, tenho... Não tem miojo nesse país, não? Dizem que miojo nesses países custa, tipo assim, 30 centavos, né? Sim, mas tinha um problemaço nessa época. Eu tava no centro de Sydney. Então, no centro de Sydney, tudo é muito mais caro, obviamente. E eu não sabia onde procurar. Eu também entrei em pânico, né? Eu tava meio fascinado, tava... Eu até curti perder a carteira. Cara, eu tô imaginando o Diogo igual o John Voight no Midnight Cowboy andando com o chapéuzinho andando em cima. Rádiozinho no ouvido. Bela lembrança, valeu uma trilha sonora legal pra esse bloco, pelo menos. Cara, sabe o que eu fiz? Eu não sei porquê, eu acho que eu entrei em um pânico absoluto. Eu comprei basicamente duas coisas. Pão, queijo, já são duas coisas. E a terceira coisa que eu queria muito, eu tava assim, de grávida, vontade de tomar, que a gente falou do quick de morango, né? Esses achocolatados, que lembra de morango, que já vem pronto. Aquele que vende 3 litros, assim, né? Que é aquele grandão. E eu comprei isso, cara, pô, isso deu tipo assim, $20. Cara, durou um dia. E a compra foi muito de mendigo mesmo, né? É, não sabe o que fazer. Pão, queijinho e chocolate. Se fosse mendigo, tinha comprado uma garrafa de cachaça que tinha durado. Esquentar. Mas, galera, vocês não sabem do pior, cara. Talvez vocês saibam disso, mas eu não sabia. Foi um erro. Ironicamente, um tradutor foi pego pelo erro de tradução. Eu achei que sour cream era requeijão, tipo um cream cheese, mas... Você sabe o que é sour cream? Não é exatamente igual, mas é aquela coalhada, coalhada é, azeda do... É, a coalhada é um negócio que ela parece gostosa, que você coloca um melzinho, uma granada fica... Não, tem a coalhada doce e essa é a coalhada azeda. É, porque a coalhada doce seria mais ou menos o Greek yogurt, na verdade. Então, essa é a diferença. Agora, você coloca isso num cara que tem $50, né? Eu tive que comer, sabe? Aí eu comi a parada inteira. Sour cream. Aí acabou meu dinheiro. O que eu continuei fazendo? Eu continuei comprando pão de forma e cenoura. Não sei por quê, porque cenoura tá muito barato. Eu sei por quê. Comprei pra enfiar no cu. Pede muito. Levanta muita bola pra mim, cara. Ouvinte, na boa, esse é o podcast que você quer pra você. Não tem mais opção. Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu acho que a gente fica com uns vícios de pobreza que a gente não precisa mais ter, mas a gente se acostumou tanto com aquilo que a gente traz até hoje. Por exemplo, direto, às vezes eu vou pra um ponto de ônibus, cara, num horário caótico, tem 800 pessoas no ponto de ônibus, não sei que hora que passa o ônibus e tal. Aí de repente eu lembro e falo, cara, você pode pagar um táxi, você não vai morrer se você for de táxi pra casa, sacou? Mais ou menos, que táxi em Juiz de Fora, puta que pariu. Ah, não, até tem isso, táxi aqui em Juiz de Fora, você tem que ser espírito que você conhece, tem que conversar com o parente do taxista pra mandar o táxi pra você, cara, aqui não tem não. Não, se chover, acabou. E eu dou aula num lugar que é meio distante do centro de Juiz de Fora, você liga, eles simplesmente não vão. E eles falam assim, tamo indo. E não vai, cara. Eu acho que eu vou mudar o nome desse programa pra Classe Média Sofre. Tenta achar um táxi nessa cidade, não consigo. Mas aí, Saldanha. Se tivermos controle sobre nossa riqueza, nós seremos livres e ricos. Mas se nossa riqueza tiver controle sobre nós, seremos, de fato, pobres. Essa aqui é o comediante do Watchmen, Edmund Blake. Pô, o Diogo e o Léo aqui, que são solteiros convictos, eu tenho uma... Sai, Léo! Mulherada! É nóis! Eu tenho uma dúvida aqui, cara. Quando eu era solteiro, eu gastava muito, muito mais dinheiro do que quando eu sou casado, que é uma coisa completamente diferente do que eu esperava, assim. Porque eu saía e eu bebia demais nas noites e tal, e pagar táxi pra ir pra noitada, voltar. Vocês gastam mais dinheiro, casados ou solteiros? O Léo não dá pra responder isso, porque o Léo, a última vez que ele teve casado, era uma moeda cruzeiro ainda. Na outra encarnação. Não. Moeda cruzeiro ainda. Então, o Léo não dá pra responder porque ele não gasta dinheiro de jeito. É meio diferente. Eu lembro que quando a gente foi no japonês, né, minha? Primeira vez que eu vi no japonês quando eu voltei no Brasil, eu olhei e deu 80 pau a conta. Falei, caralho, tá muito mais caro. Na minha época, dava uns 40 no máximo. E aí eu falei, pô, quando eu namorava, como é que eu fazia isso, né? Que eu tinha que pegar até uns 160, né? Que eu pagava o dobro, né? E aí eu encontrei uma ex-namorada, ela falou algo que refrescou a minha memória, que eu nunca, nenhuma vez eu paguei o jantar inteiro. Em 8 anos de relacionamento. Nunca. Ou seja, naturalmente você gasta mais quando você é solteiro, porque também tem uma coisa, cara. Com a sua namorada, pelo menos eu era assim, eu não ficava tão doidão. Eu preferia ficar porque eu sempre também dirigia e tudo mais. Eu sou um cara meio old school, então assim, eu gostava de cuidar da minha mulher, não gostava que ela ficasse andando sem mim, essas coisas assim. E acabou que eu nunca gastava tanto, cara. Hoje, solteiro, cara, eu vou na loucura, eu bebo pra caralho, eu acordo sem dinheiro, Saldanha, acordo sem cu, acordo todo gozado. É. Não sou eu que falo isso. Como se precisasse de algo mais pra o pessoal achar que eu sou gay. Quando você tá realmente casado, quando você já tá morando junto, aí vira uma conta só. Então hoje em dia, frequentemente eu saio e coisa fala, amor, hoje. Fica no seu cartão aí, fica na sua conta que tô descapitalizado. Depois de um tempo você tem intimidade pra poder fazer isso. Mas eu acho que nem isso, cara. Eu acho que tem a ver também com o momento da sua vida, né? Agora, pô, você já tá empregado, você já tem a sua casa, você mora com ela e tudo mais. Na época eu tava, né, nessa confusão de pagar ou não pagar a conta, eu ainda era uma criança, quando era jovem. Os solteiros ricos deviam pagar o dobro de impostos. Não é justo que alguns homens sejam mais felizes do que os outros. Quem escreveu isso aqui foi aquele guitarrista, né, do Ozzy Osbourne lá, o Oscar Wilde. Eu lembro que última época eu tava tão na merda, mas tão na merda, que uma prática corriqueira, assim, que eu adotava quando eu marcava de sair com uma mulher, pegar um cinema, Eu lembro que eu sempre eu marcava no pior cinema da cidade, que era o mais barato. Do lado da onde você cagou? Não, não, no centro da cidade, meu amigo, no centro da cidade. É, isso tá pior mesmo, isso cara. Era pior, isso, cara. Pior. Isso era pior. Que aí se a mulher era feia também, ninguém me via também, tava tranquilo. Tadinha da mulher, né? Não vi isso. É, cara. Se você, garota, foi no cinema do centro com o Léo... Quantas vezes você foi no cinema? Tua moral tava baixa. Tem dois dígitos já de vezes. Ah, então bastante. Vão ter várias também. Aí eu lembro que eu chegava sempre antes, cara, pra comprar minha meia adiantado, pra quando a mulher chegar pra loja, comprei, compra lá, lá. Pra não criar aquela responsabilidade de ter que bancar a mulher. Você acha que alguma mulher achava que era uma coisa? Você acha que elas não desconfiavam? Eu acho que sim, cara. Elas mentiam bem. Isso, cara. Eu fui de fora até bem pouco tempo atrás que tinha cinema, que tinha dia que era R$2, cara. Tinha uma época que eu, Salimena, mais alguns amigos, escreviam os críticas de cinema. Puta que pariu. E você vê que eu sou tão merda que nessa mesma época eu escrevia crítica de música no site, então eu não ganhava porra nenhuma. Só que a gente, né, demos sorte, conseguimos uma parceria com o cinema aqui de fora pra poder assistir os filmes que a gente fazia crítica de graça. Aí, no início, tava tudo as mil maravilhas, né? A gente ia, né? Tinha aquele rodízio de filmes e tal, a gente corria atrás. Mas aí, a faculdade foi transcorrendo, a galera começou a trabalhar, começou a juntar outras coisas e tal. O negócio foi degringolando, até que acabou. E era sempre eu que ligava pro cinema e ia atualizando a lista dos críticos e tal. Eu que fazia o meio de campo. Aí o negócio acabou de um jeito tal. Porque eu falei assim, quer saber? Era sempre eu que ligava pra essa porra. Eu não vou parar de ligar, vou lá dizer que ainda tô fazendo as críticas e vou assistir essa porra de graça. Ninguém pergunta meu nome nem. Pô, mas isso deu certo que é duas vezes, né? Cara, fiquei um ano assistindo. Caralho! Isso é igual o cara que não devolve o crachá da empresa pra continuar almoçando no bandejão, cara. É. Cara, mas pior que eu tenho um amigo que ele deve estar com uns 36 anos, 37 anos, e ele, não sei se agora ele já mudou isso, mas ele, até bem pouco tempo, ele fez geografia e ele fez só a licenciatura que ele precisava pra dar aula, ele deixou o bacharelado rolando uns 5, 6 anos pra ter carteirinha de estudante. Ter entrado, né, cara? Um beijo, Leão! Essa carteirinha de estudante é um dos maiores embustes da história da humanidade, né, cara? Sim, isso. É só no Brasil, né? O povo acha que tá fazendo uma vantagem gigante pagando meia, quando na verdade tá pagando uma inteira, e a inteira que fica pelo dobro do preço, né? Porque ninguém calcula o... Você tem a carteirinha de estudante, cara, no exterior, mas no exterior ela funciona como ela deve funcionar. Ela são, né, benefícios pra quem estuda. Se você não estuda, você vai pagar um preço normal, né? Como você falou, né? A questão do dobro da metade. O famoso tudo pela metade do dobro. Cara, eu tenho um amigo que formou em 2004 e até hoje ele usa o comprovante de estudante dele de curso de biologia, ainda pra entrar a meia entrada nos lugares. Quem será que esse cara? Vê se pode um negócio desse. Eu tenho vários amigos até. Cara, você conhece gente também que é estudante de biologia? Aliás, hoje, cara, eu conheço gente também, cara. Cara, sério? Sim. Eu só conheço estudante de biologia, cara. Acho que todo mundo que eu conheço fez biologia. Caralho, cara. Agora eu tô pensando. Eu tinha uma carteirinha de estudante... De biologia? Não, era biologia. Porra! Mas eu tinha uma carteirinha de estudante que ela tinha impresso a data de validade no próprio plástico. E era um plástico branco com a impressão por cima. E era, tipo, dezembro de 2003. Quando chegou 2008, eu peguei o compasso, transformei aquele 3 em 8. Eu conseguia pagar bem. 5 anos, cara. Peraí, você pegou um compasso pra fazer um 3 virar 8? É porque como o fundo era branco, eu descasquei a tinta. Ah, caralho. Já vendi muita guitarra nesse esquema de colorir com canetinha já. Cara, esse negócio de adulterar o comprovante é uma das mais coisas de pobre que tem, né, cara? E a gente entra lá de velho, com os cabelos da barba branco já. Comprovante da faculdade aqui. Cara, eu vou contar uma coisa que vocês vão zoar, mas eu juro por Deus que é verdade. Eu tava semana passada num restaurante ali no centro, fui pagar. O cara virou pra mim assim: amigo, você é estudante? Eu cocei, a gotinha só caiu assim. Falei: não, não sou. Ele: ah, não, porque a gente tem promoção pra estudante, tem meia entrada. Tinha um restaurante. Achei que você tivesse respondido que sim, então você é um cara muito mudado. É mesmo. Quando eu era moleque. Melhor que eu conheço, não teria feito isso, não. Quando eu era moleque, no terceiro ano, eu fazia cursinho de manhã e CTU à tarde. Então eu tinha que almoçar na rua todo dia. E tinha um restaurante que tinha preço fixo. pra estudante era uma coisa tipo 3, 4 reais. O meu irmão, na mesma época, também tava mais ou menos nesse esquema. Ele comia 1,5 kg brincando por 3 reais. Vocês conhecem meu irmão? Meu irmão é uma tripa, meu irmão é muito magro. Aí ele comia, ficava igual um lagarto com aquela coisa meio estupadinha. Chegava no colégio, tirava a camisa, deitava no meio do pátio, tirava a soneca. Cara, eu não sei como é que esse moleque hoje tá dando aula em universidade. Esse moleque tem todo o espírito de pedreiro. Contar uma história cabecinha que eu acho que a gente não contou ainda. Nada... Pô, essa aqui é muito boa, cara. Nada agrava mais a pobreza que a mania de querer parecer rico. Marquês de Maricá. Cabecinha, ele é uma pessoa especial. A gente já contou a história dele. Necessidade especial. Eu acho que a gente tinha que parar de contar a história dele e fazer um mimimi especial Cabecinha. Sim. A gente pode continuar contando, gravar o especial Cabecinha 1, vai ter o 2, o 3, o 4 e o 5. O nosso amigo Casou, a gente até já falou sobre esse mimimi do mimimi, sobre a despedida de solteiro, que esse nosso amigo Casou. A gente foi pra Belo Horizonte passar um tempo lá no casamento. Essa é excelente. Essa é boa, essa é boa. E aí aconteceu, né? 3 homens heterossexuais num quarto. Então você não tava. Vai, saudade. Pô, você tá mais rápido do que eu. A melhor defesa é o ataque. Tava eu, o Léo e o Cabecinha. E aí, de repente, como tradicionalmente, né? Obviamente, você vai ficar pelado, né? Homem, você vai ficar botando pelo na boca, isso que todo mundo faz, né? Cagar na boca também. Chega, e aí o Cabecinha vai e tira a calça. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Não, mas aí você tá esquecendo da parte importante, cara. Isso foi amanhã. Você não lembra o que aconteceu na noite, não? O filho da puta zoou da minha cueca. É lógico que eu ia esquecer disso. Agora pergunto pro Léo esquecer. O filho da puta zoou de uma cueca, que era uma cueca normal. Cueca normal. Modéstia à parte, eu ficava muito sexy aqui a cueca. Só que não era cueca de marca. Aí ele me zoou, tal, fez o bullying, tal, fui pra cama, chorei, tal, tinha pesadelo. Aí beleza, aí aconteceu. Seguinte, cara... Mas ô Léo, as suas cuecas é aquela cueca fraldão que você costuma não, usar? Não, não. Posso que era. Não, essa era uma bela cueca. Era uma cueca normal, normal. Beleza. Mas... quando ele falou que ela não era cueca de marca, eu achei que ela não era cueca de macho. Aí vai no dia seguinte, eu vejo a cabecinha, a cueca dele. Era igual um saco de lixo, velho. Ela tinha, cara, cabia 8 bundas ali. Ela abria, cara, pra trás e caía. E ela era branca, tava manchada, cara. Pô, embrulhou o estômago. Eu falei, que merda é essa, cara? Ele virou. Aí mostrou, né, o elástico. Isso aqui é Calvin Klein. Levantou a barriguinha assim, mostrou o elástico. Eu falei, velho, não é porque tá escrito Calvin Klein que vai ser... Olha o melhor da história, era Calvin Klein sim. Sabe esses, né, que você tem outlet, né, que vem. Foi meio que a série de fabricação meio que deu errado, eu acho que saiu meio fodido. Aí vendeu por 1/3 do preço. E ele comprou, em vez de usar, né, uma cueca mais barata, que vai ser normal, usou um saco de lixo, só grava escrito Calvin Klein. Não, mas nessa viagem tem não, uma detalhe, outra. Detalhe, a mesma cueca há uns 3, 4 anos, assim. Essa viagem tem uma outra história também, porque nesse dia a gente foi pro casamento e à noite os noivos chamaram a gente pra sair pra jantar. Isso, e aí, pô, fui eu, Diogo, Salimeira, a gente passou no hotel, tomou um banho e saiu pra jantar com os noivos. Sim. E aí sobrou um pouco de comida e nem todo mundo foi. Mas na verdade só sobrou. Acho que só sobrou arroz e farofa. Sim, sim. Sobrou só arroz e farofa. E por que que o Léo e o Cabecinha não foram? Porque não queria gastar dinheiro, sim, porra. É a melhor história desse programa, cara. E a gente levou aquela marmita e nego comendo arroz com a mão. Não, foi melhor, cara. Chegamos ali, pô, é o famoso mendigo chato, né, cara? Tá aqui, ó. É, mas não tem talher, não? Cadê o talher? Aí vai lá, aí cara, pegando farofa com a mão, caindo. Ele tava o Cabecinha e o Léo na cama de casal, né? Tinha uma cama de casal. E lógico que eles não podiam dividir um quarto maior, né? Tinha que ser no hotel mais barato. E 3 homens na cama de casal. Aí ele fez farofa, jogando farofa, agarrando os pelos da barriga. Entrando na cueca da Calvin Klein. Gata. Saudade. hotel, na época que eu tava perdendo a virgindade, sabe quanto que eu pagava? R$13,90 por 3 horas. Caralho, eu tô com essa linguiça, né, cara? Com o cachorro quente ou a mulher namorada, né? No Juiz de Fora tem um motel que é o... Ele tem uma estátua da liberdade e, cara, eu acho que aquilo ali é um motel daqueles de pervertido que tem fantasia e a fantasia principal é comer a mulher no quartinho do zelador. Não é possível, cara. Você chega lá, tem um catre igual daqueles de cadeia coberto de daquele couro artificial. Tem o quê, cara? Catre. E, cara, e o pior é que você pensa assim, ah, um negócio de casal. Não, não é nem de casal, é de solteiro. Nossa, é muito duro, cara. Cara, eu vou te falar, eu já comi. That's what she said. Eu te digo que não comi, porque eu cheguei lá, olhei e falei assim, não, isso aqui não dá não. Caralho! E eu falei, não, eu pago um pouquinho mais, mas vamos pro quarto negócio. Assim. A média sofre é um extremo, cara. Cara, mas... imagina os dois lá. Não, na pressão, entrando no quarto de motel. Não, aqui não, que eu não gostei do estilo. Vamos virar e vamos pra outro lugar. Rapaz, você não tem ideia do que era. Você era mais confortável no carro do que no... Eu só ia lá porque era muito barato. Então eu sei, cara. Eu já estive em vários quartos de zeladores onde eu poderia ter mais prazer do que naquele quartinho. Cara, aquilo ali é muito bizarro. Era praticamente... Você tinha um banheiro desses pequenininhos. O quarto todo era da largura do banheiro. Ou seja, ele tinha... Você abria os dois braços e encostava nas duas paredes. Sabe, era isso que era... A parede, cara, ela era mais fina que o papel A4. Aí rolava uma competição, assim. Eu era meio moleque, então assim, pô, eu queria mostrar que eu metia bem, que obviamente não era o caso. E a mulher no outro quarto, cara, tava viajando, minha mulher meio parada, puta merda, cara. Mas aí o foda é que pra competir com a mulher do outro quarto, você usava grito de homem, né, cara? E ficava uma mulher gigante. Delícia! Fazer a cada se sente mulher, ficar dentro de você e explodir de prazer. Então vem, vem conhecer o prazer. Quero ganhar, te enlouquecer. Vem conhecer o prazer. Quero ganhar, te enlouquecer. Rubber on that Italian leather, them convict jeans on. You ready? Yeah! Pô, eu tô pensando aqui se hoje em dia eu tô um pouco melhor do que eu tava quando eu era mais novo. Eu cheguei à conclusão que eu nunca vou ser rico, eu tô sempre um degrau abaixo da riqueza ali. Porque hoje em dia eu consigo pagar as contas, que era tudo que eu queria mais novo. Pra mim ser rico era pagar as contas. Só que o pessoal da minha idade tá abrindo negócio, investindo dinheiro. O nego fala em quantia, tipo 50 mil, 60. Cara, eu tô na semanada perto desse povo ainda, sacou? Eu mal pago minha conta de luz aqui, cara. Como é que vocês estão vendo a vida aí hoje em dia? Cara, eu tenho um amigo, pensar que eu tenho um amigo que tem a minha idade, um ano mais novo, que é juiz de direito, o cara ganha 20 pau por mês. Eu me sinto constantemente... Não é o cabecinho. Não é o cabecinho. Então, me sinto constantemente pobre perto dos meus amigos também. Eu acho que eu ando com vocês pra ter um sentimento... Tirando o Diogo, que tá popstar aí, ricão. Eu ando com vocês pra me sentir rico um pouco também. Eu vou responder essa pergunta com uma frase. Ouvinte, sua torneira tá estragada, seu chuveiro não tá funcionando, precisa de alguém pra estacionar seu carro, ligue para mim. Inclusive, eu tô começando a aprender a fazer serviço de casa pra não ter que pagar o rapaz pra fazer, sacou? Outro dia troquei resistência aí, troquei vela de filtro, vedei a máquina de lavar, tá uma maravilha. Caralho, eu fiquei 4 meses fazendo faxina em casa pra não ter que chamar a moça. Não, vou pagar 100 pila pra essa mulher pra fazer. Fico aqui o dia inteiro fazendo. Caralho, mas. First world problem. É, cara, classe média só. Cara, não chamei a doméstica. Cara, não, mas. Você mora com sua mãe. Quando você tem que limpar banheiro, tipo, direto, é foda. Mas cara. Aí vem. Cara. É uma cultura 100% brasileira. Lá fora não existe. A doméstica... Quem tem empregada é milionário, cara. Cara, não é empregada. É a famosa maid. É a pessoa que tem que vestir um uniforme pra trabalhar. Não, não, não, não. Não sei, também depende. Não sei na Austrália. Mas você não tem empregada doméstica igual a gente tem aqui. Mas faxineira... Uma vez por semana? Uma vez por semana, então. Cara, mas... uma vez, eu nem pago uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Até tem, mas quando você começa a limpar, cara, você vê que realmente não é um bicho de sete cabeças. Cara, todo mundo tinha que vir com isso de berço, cara. Mas você limpa a sua casa, sacou? Essa é a sua casa. É simples, cara. O animal, o bicho faz isso, cara. Até um inseto que rola na merda dá um jeito de limpar a casa, né? Eu lembro uma amigo nosso, você xingou aí, ó. Cara, pro futuro... Rapidinho aqui. Mas quantos de vocês aqui fazem faxina? Ué, eu e minha mulher aqui, a gente vive dividindo aqui, cara. Você faz faxina em casa? Tá bom. Na época eu morava sozinho, tinha que fazer, ué. Fácil. Quando a gente viaja, quem que é o faxineiro aqui da galera? Quando viaja? É igual porra, o cara que cozinha. Quando tem churrasco, eu faço cara, lá, eu cozinho. Você tem um skill natural, né? Eu da faxina, entendeu? Não sei cozinhar. Seu talento é isso. Não sei sapatear, mas sou bom na faxina. A gente é o X-Men do Household, né? Cada um tem a personalidade, né? Eu preferiria ter 1 milhão de amigos a 1 milhão de dólares. Eduardo Vernon Rickenbacker, ou Baker. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Que merda de frase, essa é pior, né, cara? Eu gostei, ainda mais 1 milhão de amigos, né? Ter 10 amigos no Facebook. Isso que eu ia falar. Imagina 1 milhão na vida. A gente tá numa idade. O cara falou disso antes do Facebook. A gente tá numa idade. Não, até fora do Facebook, cara. Antigamente eu dava o maior valor à quantidade de amigo que eu tinha. Hoje em dia eu tô querendo cortar a lista pela metade, que eu não tenho saco pra aguentar todos, cara. É difícil, né? Tem várias vezes eu falo pra você, mas por que eu sou amigo desse cara ainda? Só me dá prejuízo, dor de cabeça, que eu vou ficar com esse cara aqui perdido. Pois é, aproveitar então o saudão, a gente fala, para. Então, aproveitando o gancho do Diogo aí, dinheiro traz felicidade? Qual que é o real valor do dinheiro? Cara, eu acho que falar que dinheiro traz felicidade não traz, mas pobreza traz infelicidade. Você fica, tipo... Não traz, cara. Quem que é o cara mais feliz do mundo? É quando você tá andando pela estrada, você passa por aquela cidade que tem 10 habitantes e o cara tá comendo capimzinho em cima do muro, não tem nem antena parabólica lá. Esse cara é mais feliz que todos nós. Essa é aquela... Só se ele for o dono da boiada inteira que tá atrás. Essa cara. É aquela velha história, cara. Tá um cara no barquinho de pesca dele lá e aí chega o cara no barco de pesca profissional. Tá com muita cara de piada, velho. Aí o judeu... Aí o ricão lá fala pro pescador, fala, pô, por que que você não arruma um barquinho mais rápido? Que aí você vai conseguir pegar mais peixe. Aí o cara, pra quê? Porque aí se você arrumar um barco mais rápido, você vai ter mais peixe, vai vender eles e vai ter um dinheiro pra contratar um ajudante. Ele fala, pra quê? Porque aí esse ajudante pode ter um outro barco também, tudo que ele pescar, você vai ter uma parte sobre aquilo. Pra quê? Porque um dia vocês vão ter uma companhia de pesca e tal, e aí vocês podem vender pra todos, não sei o quê, pra quê? Aí vai indo, senta que o cara fala, pô, porque aí um dia você pode ficar sossegado na sua, não vai precisar responder a ninguém, e vai simplesmente levar a sua vida tranquila. O cara pergunta, mas o que que eu estou fazendo? Comunista! Comunista! Eu acho que essa história já foi contada com essa mesma reação. Mas eu acho que é um daqueles programas que não entrou, eu não sei. Mas cara, eu acredito nisso de verdade, porque outro dia eu tava lendo uma reportagem sobre... É muito interessante, uma enfermeira conversou com vários pacientes terminais e viu o que, que eles se arrependiam na vida, quais eram as memórias, o que, que eles poderiam ter feito diferente. E praticamente todo mundo respondeu que queria ter trabalhado menos, ficado mais com as pessoas se que gostam. Se importado menos com problemas pequenos. Exatamente. Morrido de amor. Fábio Júnior abriu o show com essa música. Caraca, cover de Titãs, cara, abriu fazendo cover de Epitáfio. É, abriu. Caralho. Por um pouquinho eu não acredito que seja um gênio que já esteja se autocriticando já. De um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas é verdade, cara. Para pra pensar. Ultimamente, como eu falei no mimimi do mimimi passado, a gente só trabalha, só não tem tempo pra fazer quase nada e tal. Será que o dinheiro é tão importante assim pra você ficar acumulando ele ao longo da vida inteira, ficar planejando já sua aposentadoria em vez de aproveitar? Eu acho, nisso é uma coisa que todo mundo fala que eu sou errado, mas eu acho que não pode viver pra trabalhar. Você trabalha pra viver e dinheiro é pra ser gasto. Então, um dos problemas que eu tenho é que eu não consigo acumular. Eu sou um cara que quando tá com dinheiro, eu pago conta pra amigo, não tem problema. Agora, isso dá problema no futuro, né? Porque uma hora você vai precisar de uma reserva. Sim, com certeza. Mas é o que eu falo, a gente tem muito amigo que tá estudando pra concurso, essa coisa assim e tal. Cabecinha. E aí os caras já estão programando já. Ah, não, mas eu vou passar 10 anos trabalhando numa cidade roça, longe de todo mundo. Mas aí depois de 10 anos eu consigo transferência pra cá e eu vou ficar tranquilo. Ou seja, o cara tá planejando ser feliz quando ele tiver 40 anos. Exato. Na e aí a vida já passou, sacou? O cara quer ser um velho rico só. Ah, mas aí, Salimena, agora você vai querer me bater. Mas é o que você falou no último número do MMI, que foi o número 6, né? Sim. Quem quiser escuta aí, que é a respeito do viajante que vai fazer o famoso soul search, né? Que o cara vai pro exterior e volta um homem diferente. Eu acho que quando você vive um pouquinho mais e passa por uma experiência meio traumática, ou então boa ou negativa, o que for, você muda o seu jeito de pensar. Totalmente. Eu era o cara mais pão duro do mundo. Hoje eu sou o cara mais mão aberta. Então eu concordo pra caralho com o que o Salman falou desse negócio de você não gastar e que no fim das contas vai ter uma parada. Mas, cara, a verdade é a seguinte. Lobão, você prefere viver 1.000 anos a 10 ou 10 anos a 1.000? Mas você falou concordando comigo. Concordo com isso também. Mas o que eu quero dizer é que eu cheguei nessa conclusão pelo negócio que você falou que você é contra. Do cara que viaja e volta. Olha, estou com a mente aberta. Ah, não. Mas aquilo ali, na verdade, é o ódio do mochileiro. Daquela coisa de... Persona. Daquele povo que traz slide de viagem pra assistir. Essas coisas. É, sim. Mas, por exemplo, viajar é uma coisa que eu nunca dei muita bola e que hoje em dia eu acho que é bem maneiro. Então, eu consigo fazer economias de tiro curto. Ah, vou juntar 1 ano pra poder fazer uma viagem foda. Mais do que isso, vou juntar pra ter um carro daqui a 5 anos, um carro maneiro, coisa da... Tô fora, cara, não consigo pensar assim. Eu tô até mudando um pouco de opinião em relação às viagens, que eu sempre falei, pô, pra que você viajar num lugar que as fotos já estão tudo na internet, tem gente igual a gente? Eu falei isso até no último programa. Tem um texto do Veríssimo que chama que é... Viajar é conhecer idiotas que falam outras línguas. Exatamente. Eu tinha esse ponto de vista, mas aí eu parei pra pensar quais são as opções que esse mundo dá pra gente. Sabe? Exato. Não vai ter dragão pra gente matar. A gente não vai viver pra pegar viagem interplanetária direito. Olha, eu e o Léo, a gente os dragãozinhos. Mas vocês não matam, não. Vocês não matam, vocês tratam eles muito bem. Não, você dá até vantagem. Então, cara, a opção que a gente tem pra fazer aqui, além de trabalhar e ficar vivendo no mesmo lugar, é viajar. Então, porra, como é que você contra isso? Cara, eu abro mão de tudo pra viajar. Que é uma coisa que eu nunca, há 10 anos atrás, você ia me perguntar. Ia ser a última coisa pra fazer. Saudade vai falar que vai abrir mão da virgindade anal pra viajar, não? Agora todo mundo vai ficar fazendo piada em cima do jogo falando, Saudade não vai. Virou bodezinho. Não, eu tô sendo o autor das piadas. Não, o Saldanha tá nervoso, é porque ele já fazia piada com o seu cu antes de ser famoso. Before it was cool. Before it was cool. Valeu. Você não é rico até você ter algo que o dinheiro não possa comprar. Garth Brooks. O negócio é buscar o caminho do meio, né, cara? Acho que você nem pode dar uma de Ebenezer Scrooge, né? E ser pão duro e hoje deixar como de viver... estamos literários, caralho, hoje, hein, cara? E deixar de viver o presente, assim, né? Por mais que seja meio a mentalidade mochileiro também. Mas você também não pode sair gastando tudo, né? Você tem que pensar um pouquinho. Tá bom, que mas, Léo, tem que gastar pelo menos alguma coisa, né? Cara, o Léo chegou aqui hoje, aí a gente falou assim... Porra, isso foi genial, cara. Nem se tivesse no roteiro do programa. É, parece que a gente tá pedindo. Moçada, bora pedir uma pizza? Aí, Saldanha, vambora. O Saldanha já tinha comido, falou, vambora. Tá aqui na diversão. Sonho gordo! O Salimena falou, vambora. Aí ele sugeriu, eu falei, pô, né, hoje eu fiz a esteira um pouquinho mais. Falei minha cordinha, pode ser. Léo, ninguém trouxe o assunto dinheiro à tona. O Léo... Comeu como? Mas pagar? Eu sou pobre agora. Ai, pobre, filho da puta. O cara tem na conta bancária dinheiro pra pagar a vida dos três aqui. Sim, ele tem na conta bancária mais do que eu tive durante a vida. O plano dele era chegar ao 1º milhão antes dos 30. E ele já tá batendo 31 aí. Mas aí que tá, ele viu que ele estava errado em pensar que esse milhão viria de dinheiro. Então ele é um cara que pensou no pessoal, casou bem e nunca esteve tão feliz. Ele ganhou 1 milhão. Cara, gastou metade do 1 milhão na festa de casamento. Que bom, né, cara? Dilema da semana, duas opções apenas pra você, Magal. Alô, Magal. Que ele reclama que muitas opções é difícil porque ele é retardado. Temos aí, primeira opção. Você vai ganhar 500 mil reais para o resto da sua vida. Ou seja, você ganha, é seu. Certo? Problema. 30% das vezes que você for usar o seu peru, ele vai falhar. 30%? 30%. De repente rola até um upgrade, né, cara? Se você já tá pior que isso, já. Vamos ver quem que vai escolher essa opção feliz. Vai na primeira, com certeza. Isso, pô, é esquema dado do mestre. O Deus lá vai chegar, vai jogar o dado e, pô, foda-se qual é a mulher, foda-se qual é a situação. 30% das vezes vai falhar. Mas aí, tipo assim, vai ser 30% certo ou é realmente o dado? Se você não tiver azar, vai dar sempre certo. Exato, é o dado. Ah, então beleza. Mas você vai ter dinheiro pra comprar o negócio do Homem-Hora, entendeu? Pra ser uma... É verdade, mas os aditivos vão funcionar? O Viagra vai funcionar? Cara, é magia isso. Ah, entendi. Magia. Só uma coisa, mas é 500 mil uma vez. Reais, pancada, é seu. 500 mil, seu pau. Toda vez que você for meter, bater punheta ou até assistir algo e ficar de pau duro, 30% de chance de não subir. Brochar na punheta é foda, hein, cara. Segunda opção: você vai ganhar 5 milhões de reais e vai passar 3 anos com essa grana. Acabou o terceiro ano, dinheiro some. Você pode ter investido, pode ter multiplicado, o que for. Você tem que gastar em 3 anos 5 com peru intacto. Aí que devolver o quanto? Mês sim, seu peru garanhão. Mês não, seu peru falha. Quando falha total, o mês inteiro, não levanta. Quando você terminar os 3 anos, isso aí vai parar. Cara, segunda opção, fácil. Fácil, cara. Fácil, fácil. Vocês sempre falam a diferença que eu vou. Sabe por quê? Se eu, independente do valor que eu recebesse, eu ia gastar ele em 3 anos. Que eu não sou, não vou gastar, não gasto, não aplico, eu ia dar festa, doar o dinheiro que eu preciso, caralho, é claro. E essa coisa, durante esses 3 anos, esse mês que o pinto não funcionasse, ia ser quase uma bênção, porque aí você não ia estar com tesão no corpo, aí você ia prestar atenção nas belezas da vida e tal. Quando você cansasse disso... Calma aí, o Diogo não falou disso. O pinto não funciona, não quer dizer que você não tem tesão. Exatamente. É mesmo assim, isso ia ser uma desgraça. Você não tem tesão, o dinheiro compra tesão. Eu ia passar ali vendo outras coisas, jogando videogame. Homem que é homem, até a expressão fala isso, né? O que dói não é o peru, são as bolas, né? São as purple balls, né? As bolas roxas. Eu pagava um cara ali pra ter ereção pra mim quando eu quisesse ter ereção. Cara, o dinheiro compra. Famosa meiota. Esse mês sou eu, esse mês que vem é você. Saldanha, vai lá, você então, justifique, discorra. Não, eu acho que aquele mês você pode tirar como um mês de folga, que é o mês que você vai fazer aquilo que não depende de piroca. Mas aí, mas você vai procurar vocês durante um mês, vocês vão negar fogo? Porra, eu viro e falo assim, ó. Eu ganhei 3 milhões, eu tô com a minha mulher ainda. Fala aqui, você espera. Um beijo, amor, vai. Brincadeira, brincadeira. Mas, pô, sério, sua mulher vai... Você acha que você com essa conta bancária, sua mulher vai querer fazer sexo? Mas é isso? Depois de 3 anos, bonitão? Aí volta o esquema normal. Fala aí, já gastou tudo que tinha pra gastar, agora você tem pinto de novo. Mas aí depois dos 3 anos volta o pinto. Volta. Ou cai o pinto? Não, volta o pinto. Esse bico de cai pinto. Mas aí sem dinheiro, a mulher não vai querer o peru, meu amigo. Aí que bora, pinto. Bem-vindo de volta. Mas vamos pensar o seguinte. Você falou, não adianta aplicar, coisa e tal. Mas não some tudo, não, né? Você não acorda no dia seguinte no barraco, não. Sim, tipo, sim. O Xbox que você comprou, fica lá o Xbox. Não, não. Magia some. Some tudo. Puta, mas isso é uma vida. Você vai voltar pra onde? Se você tava na quinta temporada do Breaking Bad, você vai voltar sem a segunda parte. O DVD que você comprou vai sumir. Você cai de nível total. Tudo. Merda. O cavalo do Paladino volta pro céu. Você tá voltando. Montaria mágica. Ó, eu fecho com a primeira eu alternativa. Eu também fecho, cara. Com ela fácil. Qualquer coisa, ó. Ah, amor, hoje eu tô com dor de cabeça. Mas o ia ter... valor não me seduziu. O Léo já deve ter uns 500 mil no banco. Ele vai ter outros, vai acumular e vai morrer com ele. Ele já tem os 500 mil. Ele tá querendo só uns 30% de palha só, é. Quando eu tava com a minha ex-namorada ainda, eu tinha uma bolsa da faculdade e era acho que 100 reais. Na época já era uma miséria, cara. Eu lembro que a gente tinha inveja do pessoal do CNPq que ganhava 240. Mas 100 reais, na época já era miserável. Você ganhava de acordo com o seu potencial, né? Tá na vida. E aí, pra melhorar, a faculdade passou acho que 3 ou 4 meses com um problema que eu não recebi em 3 ou 4 meses. Então... Cara, dá quase 500 reais. Só que nisso eu já entrei no cheque especial e estourou o cheque especial. Velho, quantas vezes que o Saldanha já me ligou, Salimena, hoje é o dia do vencimento, bota 5 conto lá pra mim pra não estourar. Ah, cara, mas foi algumas... Não, e era um mês o Saldanha me ligando e no mês seguinte era eu ligando pra ele, cara. Cara, mas que frasezinha de pobre, né, cara? Estourar o cheque especial. Não, e bota 5 reais, que eu não tenho 5 reais. É porque com as taxas do que o banco te cobra, você ficaria com 5 negativos, sacou? Aí fode mesmo assim, né? Mas eu lembro que na época eu peguei, tipo, o valor da dívida emprestado com a minha ex-namorada. E eu tô pensando agora, eu não sei se eu paguei. Porra, Ana, se eu não paguei, que Deus lhe pague. Porque eu não vou, né?